Salvador, bom dia, aqui é o América 209, posição 1-1. Sim, América 229. Senhor, solicitando autorização de reboque da posição 1-1 até o pátio 3, posição 1. Aguarde, América 229, para o tráfego com a retaguarda, pode ser autorizado. Afirmativo, aguardamos. Solo, o Nozela 94 com 3 horas de autonomia alternando Teresina, 1-3-7, um POV. 1-3-7, APOV? 1-3-7. Teste autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao altímetro 10, 1-6 com 0-94. Ok, pátio Índia, no ponto de espera 295, 0-6, 0-94. 050, voando direto Mari. Autorizar a voar em táxi. Direto táxi, o chamele 202. Pode estar, 62-002. Leão 40, chama Recife, 2545. 12545, 6140. América 229. América 229, autorizado início do reporte. Reporte no através do portão 62. Ok, iniciando o reporte, reportado através da 62. Bom dia, 1094, ponto espera da 1094. 1094, bom dia, autorizado, além da colapso no zero, vento 140 graus, 109. Além da colapso no zero, 1094. abandonando o sobrevoo no Serra Bolt, está se deslocando para novo sobrevoo em Sarip, o Mike Juliet Romeu 510. Sente, o Mike Juliet Romeu na escuta controle. Decolou 12, chama controle em 120 decimal 8. 208 no 094. Um bom dia, 201094, 1500 na Momo. 1094, contato radar, eu quero 370, dia sair da Momo. 370 na Momo, no 094. Referência 094, pra divulgar a Momo. Após 2 sucessos, o Amélio. 0 4 chama táxi na 3-1 do 9-1. América 229 na escuta. Prossiga, senhor. A gente mantém a posição no através do portão 62, ok? Devido ao tráfego no 05, iniciando o pushback. Afirma que eu mantenho a posição no através da 62. Azul 482, essa via para o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 482. Chegada 6200, tem resultado 02 ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado 6200, chegada. Papai, Sim, eu passo para baixo, Charlie, certo. Eu passo para baixo. Você aguarda um minuto, né, sobre o produção do sistema? Tem mil horários, mil destinos? 3 horas, 9 horas, perdi 1, 8, 2, alternando dos Guarulhos com 3 horas e 20 agora. 1, 8, 2, alternando? Afirmo. Taxi recente, via parte principal, táxi em Índia, ponto de espera 2, 18, 9, 5, ajuste altímetro 0, 1, 6. Pátio Índia, 18, 9, 5, 1, 0, 9, 6, 3, 1, 9, 6. Salvador, bom dia, Gol 1162, paciente 27, desce ao 150. Gol 1162, paciente desce ao chegar na Mari para 060. Guia para 060. Possibilidade de voar, está? Também está sem pessoa, segue com o número 2. Paciente, Gol 1162. Paciente 1, eu estou sendo copiado. Solo Salvador, América 209. Paciente América 209, segue até o Paz 3 e a Paz 0 no reboque. Ok, seguindo o pote 3, reporta até meu reboque. Tá, tá no carro, Charles, você arrumou o ponto 4. Charles, você arrumou autorizado, Salvador para a Serra, novembro, Charles Lima. 1.000 pés, conta 97, curva direita, corredor axé. Aciona 0146, controle 120, destino 8. Charlie Romeu, confirme o pátio top. 03 a bordo, paracionamento 21895, ajuste no 06, Charlie Romeu. Bruno, 18, decimal 95. Bruno, 1094, chama Centro Recife, na frequência 12545. 2545-094. Ah, do Márcio Leite Romano, é tudo controle. Gol 1864, desça para o Rio de voo 070, chegada ao mar. 070, Mário, Gol 1864. Controle, bom dia, Azul 4207, passa 180 para 160. Azul 4207, desça para 4.000 pés, o ajuste 016, chegada ao mar. 4.016, Bonf, Azul 4207. Pode voar duas? Mantenha o perfil, azul 4082, após o TAP, luta para 2 no canto, com ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado. Mantenha, após o TAP, 2000, 0 no meio. Azul 4207, iniciando o sinal para 2509, está aí com o número 4 na aproximação. Revisando para 2509, número 4, azul 4207. Tem chance de ser escutado com ele. Papai Romeu, Romeu Cabral, você. Passou pessoas a bordo, Romeu Cabral? Dois a bordo, já. Sete motores com condições visuais, 110, resultado de controle, reporte, testa ruim, se puder problema. Tá 3191, autorizado decolagem no zero, vento 110 graus, 109. Decolagem no zero, 3191. Alice Romeu, fala o sol. Feito a parte, Alice Romeu, segue corredor Axé, chama controle 120-8. Tá com controle 1208, obrigado, senhor. Bom, oi. Tudo bem? Não esquece de ver esse negócio do brigadista pra mim, não, tá? Bom, oi. Charles Serra Romeu, motor 500 reais, o meu teste, o corredor Axé, quando você chamar para pouso? Você é autorizado, senhor, que mandei 500 pés, estou ouvindo falar. 500 pés e chamar para pouso. É, informação aqui, terminar o TGL no Serra Luiz e Delta Lima, senhor. Sente, reporta no local de... sobre o... de... Afirmativo, reportará. Can 3191 decolou aos 25, chama controle Salvador no 20-8. 208, Can 3191. Salvador, Can 3191, no Bahia, Nadael. Bahiano, bom dia, contato radar, eu quero 340, sai da Dael. 340, sai da Dael, Can 3191. Plano 162, após o TAP, deixa para 2000 pés e ajuste no zero no meio. 2000 pés, o 1162. 8164, isso para o nível 050. 050, boa noite, 64. Azul 4207, missão de edição para 230. Azul 4207, reduzir para 230. Papai Romeu, Romeu Cabral, informa um traço de posição de 2 horas a 5 milhas. E apagou um CGL também, com risco de autolima, em modo caminhoneiro. Ciente, o Romeu Cabral. Porto visual. Alô. O Charles Romeu, traço de posição de 2 horas a 4 milhas. Ele parou sem risco de autolima, é um Robson 44, reporto visual. Será dentro da Porto visual, visual 207, opção para 2109. Reduzindo agora para 2109, azul 4207. Vou marcar quando for o sol. 1864. Está restricionado pela 3010 e o ajuste no 06. 3.000 pés, tem instruções, 1906, boa noite, né, 4? BDF 4082. BDF 4082, completa final, chama a torre 1895, acusa. 95, logo. 12482, bom dia. Azul no Matano 500, pouso helicóptero, não tem sede na descida. Sente do tráfego, reporte estabilizado, 1962. Azul 4082, tráfego avistado, autorizado pouso visto no 02130 graus 099. E pouso no 04082. Azul 4207, operação para o processamento, curva direita para o 230, limitado pelo localizador. Direita 230 para o azul 4207. Afirmativo. Curva a direita para o 230, pelo limite ao localizador. Sente, 230 azul. Controle reto até o caixa prévia. Vera Cruz. Batata no eco uniforme, até o reporte a Paripe. Depois aparece Paripe e eco do Clando Hotel. Através da Arquiduna 510, Juliette Romeu. Sete. Botão 3191. Prossiga. Seria bom ainda conhecer o Pro de Bidev, foi a Geleza? Aguarde. Obrigado. Para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado a RINAR, ao ILS S3, quando já vai reportar estabilizado. Boa noite, Navarro. Dona visual, estabilizado em LS, 1162. Dona 1162, completa final, chama torre 1185, 1895, obrigado, 1162. Azul 4082 no solo aos 31, direita ao sistema solo Salvador 121, decimal 1. 31 no direito, 4082. Nil, vai manter a proa 220 para interceptar o localizador, se possível. Tem condição de interceptar a proa 220? Não, vai. Volta daqui a pouco, só para ligar a informação. Azul 4207. Thank you. A etapa formou um helicóptero próximo à duna, mas ele tem que fazer a intenção nessa descida. noite na base. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, Gol 962, passou em dia certo, estabilizado. Aviona, chama Recife, ano 3325. 3325, da 31 na Aviona. Intensidade do vento, direção? É, 140 graus com 099. Gente, grato. Uniforme Terra, reporta no Ceasa, Zopcão. Uniforme de aéreo da região, seria... O Ceasa seria o portão rotatório? Afirmativo. Azul 4207 tem quanto teste com vai esquerda pro 190? Afirmo. Enche. Aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 190, azul 4207, já tem o descido para 2000. Autorizado, 2 no PES, 4207. 2000 na Fran 190, azul 4207. Aeroleda, apesleda, Mótiva. Controle Salvador 120, decimal 8. Transponder 5160. Inicialmente a rota Pesulo 10. Afirmo 340, autorizado Guarulhos. Inicial Pesulo 10. Pós conforme, decola curva direita da pista 10 da Aeroleda Mótiva. 208 controle, 5160 transponder para o TAN 38, 3895. Protegimento correto, pode pôr um push e achar. Boa tarde. Prato do Gol 956, centro da Juliette, autorização Galeão. Gol 956, centro da Juliette, autorização Galeão. 1556, Galeão, agora de volta. Qual é a saída prevista? Da Eulida, Coelheda, Irume. Será? 2, no solo de 35, direita para o Salvador 1, 2, 1, décima 1. Direita, Salvador 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Passando o Vitor Kilo Delta, voando na proa de Amã, para a chegada Amã, reporta ingressando na CTR. O Vitor Kilo Delta, voa na proa do VR, reporta 40 milhas, Salvador. 1864, bom dia. Continue a aproximação agora de pista livre, ajuste 10 no meio. Você escuta 10 no meio, boa noite, 164. Oi, Salvador, muito bom dia, Papa da Web, de Salvador. Bom dia, Papa da Web, informe hotel. Altimetro 10 no meio. Autorizado final no 7, reporte de Travela em março. Portão 10. Alfa Juliette, portão 10, o 962. 50 graus, 109. Livre pouso, pistão 10, o 1864. Azul 4207 estabilizou no localizador. Azul 4207, contato final, chama torre 1-1-8 nativo ao posto. 8 nativo, grato, um belo dia. Azul 4207. Azul 4207, estabilizado no localizador. Azul 4207, bom dia, ajustando 0-1-6. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Consolo aguardando, azul 4207. Identificou o Juliette Alfa Victor. Zero milhas, logo 10 do oeste, Salvador, voa na proa de Bosta, para chegar a Bosta, reposta em ideia de descida. agora a Bom, e depois era melhor de descida, Juliette, Alfa Vida. Tango Eco, informe hotel. Tráfego avistado, autorizado pouso piscina 7, vento no 50 graus, 109. Autorizado pouso no 7, Cinco, 5.000, cópia. Piscina Eco, regras modificadas no 438, voa na proa do CEASA, descida até no 1510, encontrando o Zé, cortando 4.000 milhas de Salvador. November 857. Sente autorizado Galeão nível 360, decola do 1-0, perfil Bael Leda Irumi, com primeira curva direita, UP November 87, o controle 1208, aciona 5163, o gol 1556 na posição 9. Cruzamento correto, reporte pronto, puxa acionado 1556. Pode parar. Hotel Romeo Golf, confirmando? Afirma, vou passar o hotel Romeo Golf, tá? Demais, com o telefone, com a Juliette, com a ótima local, com o Golf. Só um instantinho. Alô, Salvador, gol no 864, lembrando na institucional. 864, portão 5, Alfa Juliette. Alfa Juliette 5, boa noite, vamos. Azul 4207, vento 140 graus, 109, está autorizado pouso pista no zero. Eu pouso 10, azul 4207. Papa Tango Eco, informe hotel no solo 39, confirme faixa de destino. Daí em coordenação com a torre, para a proa do litoral, 500 pés, aciona 0167, hotel Romeo Golf. Obrigado, Marcos. Gente, tá, o livre táxi é a estação para o Brasil. Salvador, muito boa tarde, do Papa de Fome. Prossiga, para o som. É o Fausto Sierra, gente da Juliette, com a chamada de comunicação para o corredor de Fome. Sem a notificação aqui no sistema, confirme para o horário? Tem só um instante de coordenação e eu entro em contato. Tango, Oscar Delta, no próximo tempo. Oscar Delta, no próximo tempo, estima mais 3 minutos para o sistema de Salvador. 4207. Olá Salvador, bom dia, azul 4207, livrando a sua escuta. 4207, posição 4, Romeu, parte 3, ingresso quilo. Quilo, 4 Romeu, azul. Condesta Delta de Forma, 40 milhas, OSS Salvador, contato radar, voa na Proje Amã, reposta para descida. Na Proje Amã, reposta para descida, pode ser Delta de Forma. Bruno 556 na posição 9. Bruno 556 na posição 9, livre, Chevy Taxi. Chama lá. 3895 na 7, puxa para estacionamento. 3895, ordem tentativa de solo, puxa autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 3895. Eco. Quando fala até, estamos em coordenação com o Infraero para confirmar a posição que irá ocupar e está sendo destinado um balizador também. Centro, Oscar Delta Uniforme de Águia Descida. Juliette Alfa Vita, 2 para 4 pés, com ajuste no 015. 4 mil pés, com 1 a 0 no 5 para Juliette Alfa Vita. 0, ajuste altímetro no 0 no 6. Reporte do solo até o meu golfe, com proa da cabeceira no 7, guardando para cruzamento do campo. Reportará fora do solo, com proa Lucas da cabeceira 1 no 7, até o meu golfe, vai guardar para cruzamento. Juliette Alfa Vita foi instruído a descer ou quando no ideal de descida? Quando no ideal de 7 a 4 mil na proa de bordo. Sim, então no ideal de descida, na proa de bordo 4 mil, Juliette Alfa Vita. Segue com proa sul, cruzado o cruzamento do campo, aguardando transferência, controle o hotel meu golfe. Vai prosseguir proa sul, autorizado o cruzamento e aguarda transferência ao hotel meu golfe. Telemetro 55 está presente, voador, na descendo para 3 mil pés, o ajuste no 015. Voa 3000, 1015. Escuta. Diga, escuta. Patarro meu ou patatango? Papa uniforme, posso confiar. Papa uniforme, sim, estamos encontrando a sua conhece, só no instante. B143, 3 horas e 41 de autonomia, Guarulhos é o alternado para o táxi. Meia, só mais um instante, para a segurança inicial, o táxi irá segui-lo até o ponto de espera, via Índia, ajustado no 015. Sim, é, falou, o Tano e o pushback ainda, por quê? 3895, me escuta? Paciente, Saulo, tá aguardando aqui na posição 7 ainda o Finger, não desacoplou aqui, tá no aguardo do Finger. Sem problema, tá no aguardo, aguardo, vou passar pra iniciar o pushback. Nessa posição, Antônio, tem problema de visualização na posição, aguarde passagem do gol, coordena que a equipe de solo aposta livre, o pushback. Paciente, tá aguardando a passagem do gol, 3, 2, 9. No 5, 5 minutos, tá livre até o ponto de espera. Pacto, Pacto, Índia, do gol no 5, 5 minutos. Proa do litoral, mantendo afastamento do eixo 90, controle 1208, transfere, tela regresso. Quem vai transferir no farol Itapuã, tela regresso, hotel agora. Bom, meu hotel, chame a torre na 11895, monitore a frequência da torre. Aí, eu já fui informado da situação e já deve estar providenciando uma posição para o senhor, ok? Monitora a frequência da torre, caso tenha aeronave para prosseguir para 5, terá que liberar a taxinha para parque. 295,

Corrigindo, está passando uma Charlie Alpha agora, passando uma 4-0, descida para o 110. Passando uma Charlie Alpha, ciente na escuta de controle, reporte para a descida. Fala, Jorge, já está baixando a coordenação com a centro, para o nível 110, para prosseguir na descida, atenção, na teatro do Guerreiro, para posterior cancelamento. Confirmando 2 a bordo no 4-5. Cheio que morreu. Bate da bata. Pô, bata, ciente. Até a música do uniforme, a câmera de navegação, vou na frente do Ará, 1-0 milhas, oeste do Ará. O destinato é 3 mil pés, vou ficar dentro do uniforme. Na frente do Ará, 3 mil pés, vou ficar dentro do uniforme. Lapa autorizado no 05, conforme o plano, decola da 17 com curva à esquerda no corredor forte, restrita a 1 mil pés inicialmente até a liberação do controle. Que opera na frequência no 20 decimal 8, a torre em 1 no 8 decimal 95, o código aciona 5140. Autorizado o 105, vou colocar o 97 com a curva esquerda para o corredor forte, recurso do céu da autorização, aciona 5140. Chame a torre em 1 no 8 decimal 95 para o táxi, o Romeo Tom Fox. Acorda o táxi, prosseguindo até o Pátio 4, que fica atento, ele está na pista agora, fica atento ao tráfego, ao carro. Volo 556, decola 249, controle no 208. 208, 556, abordante. Autorizado sinal, reporte estabilidade. Descendo para 2 mil pés, autorizado sinal, o ACB principal. Controle Salvador, Golo 556, decolou. Golo 556, contato radar, 0360, via CD da 1. 360, possível se autorizar direto Leda ou da El? 0-2000, Leda. 0-1-2-0-8. Confirme, Oceané 6213. Oceané 6213, aguarde um instante para a cópia da Leão. Esse até no 1500 pés, ajuste no 015, reporte ingressando no corredor forte. Essa hora de entrar no corredor forte. Terra, autorizado táxi, reporte para ingresso. Visual com campo. Copy. Sendo a proa do CEASA, sendo torre 1895. 1895, vem daquela dela. Galeão, conforme a rota do plano, nível 360, saída da El, Leda e Irume. Após a primeira curva será à direita, pista em 1110, acione 5401 e o controle 120 decimal 8. 62, 130, aprovado. Galeão, nível 360, da El, Leda e Irume. Abre novembro 857, outro. Da 1110, curva à direita, 5401, 1208. É o Xané 6213. Funcionando 6213, cotejou correto, chame puxa, obrigado. Controle, o telefone está estabilizado. Seleção de final, chama a torre 1895 motor. Torre 1895, ó, seleção de final. 3 horas e 40, o Senna da Leão. Então, 3895, autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, quem nega 1015. Faixa de alto uniforme, ajustando 015, continua aproximação, guardando pista livre. 1015, agora na pista livre, é a seleta uniforme. Passear, manter a posição. M2 55, solo 52, direita no 211. Direita no 211, M2 55. Bruno, pode me informar qual é o limite da descida do Max Palocci? 4.000 com 1015. 4.000, muito obrigado. Zero, autorizado, pistão no zero, o atleta não faz. Passado e travado. Certo. Visto que o Delta longa um pouco mais a, o 360, ok? Eu acho que o Delta é só um tráfego na aproximação, o Bravo Lock 58 passou o externo a uma milha do externo. Ok, estamos agora a 7 milhas, vamos reduzir e alongar o vestibular. Passou a serra, por gentileza, o stand-by no transponder. Pronto. 3295, mantém o ponto de espera. Mantém. O Vitor Grudão está processado, será do 7, a parte na curta. Vai apontar na curta, Vitor Grudão. Papatão, gosto, Papagolfo, copy. Capitão Gosto, Papa Golf, autorizado Serra November Índia Papá, conforme a rota do plano, nível 080, saída Arbor, transição Alessa, pista 10. A curva após a decolagem à direita. Acione 5402, controle 120, decimal 8. Após pelo Juliette Alfavita, pode ser 2.000 para a Duna? É presente, penso que estava 2.000, 1.005, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. 1.07. Agora então, e a curva permanece à direita. Confirma sua indicada. Confirma sua velocidade indicada. A velocidade está com 2009, que responde. E você pode manter até próximo do ano, para o nosso processamento? Afirmativo, vai manter a velocidade até do ano. Sente. Legal. Chanel 625, prossiga até o portão 04. Ei, vetor 04. Sente, vento 160 graus, 109. Sente, vento aqui no Delta, com o trem de pouso, machado travado. Possível? Livre, após táxi. Faixa Delta uniforme, no solo 5000, direita na Delta, 121 na frequência do solo. Mais Delta, o ato Delta uniforme. Contra de Salvador. Bom dia, é o Azul 2725. Transfere quem tem informação ao CBS na Floribon. Azul 2725, a sua identificação. Identificou 25. Solo, Papa tem uma escuta com o Sam na Delta. Papatão, boa, cadê o telefone? Confirme o hangar. Papatão, Papatão. Posta, será da Posta e Posta na ideia do filme. Ideal, azul. Juliette, Pátio 1, reporte na Lima. Apesar de Alfa, Juliette, Pátio 1, reporte na Lima, o Oscar da Telefone. Papatão, uma Alfa, continua com 24 mil, faz? Sim, Matheus. Ok, emitado na 4 mil, mais Alfa. Junto com o Delta 58, com livre à direita, está a frequência de Vitor Codelto. O Romeu Tango Fox, fique atento ao tráfego, ingressão na Papá para o PAD 5, Papá essa Tango 4, mas tráfego livrar, autorizado táxi, aposta Papá, Romeu Tango Fox. Opa, tráfego livrar, tráfego, nada mais. Papá, são 235. Boa noite, meu Deus. Bom dia, dessa via chega na Mari, para o 050. Dia 1590, boa tarde, 3895, decorou nossas contas. Entre 295 até o Rabato, para o 340 e esse é o Dedéu. 340 Dedéu. Controle, só desvaria direto do Duna, por 942. Tá bem? Isso, 962. O senhor somente matou o perfil, guardando o voo de assunto. O Juliette Alphavita é estabilizado? Afirmo, Juliette Alphavita. A volta final chama a torre 1895 no posto. 1895, Juliette Alphavita. Torre Salvador, Juliette Alphavita na final, visual na pista. Sente Juliette Alphavita, ajuste ao altímetro no 095, puxa a aproximação, informa o tráfego do comando da pista auxiliar, ou ultra leve. Vai manter o setor sul, não interfere com a aproximação. Ciente, com 1-0, nosso Juliette Alphavita. Juliette Alphavita, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, Juliette Alphavita. Ingresso Fernando contra o vento, pista no zero, devido ao tráfego na aproximação, pista no zero, aguarde para cruzar o campo. Positivo, manterá a antena contra o vento, a 1-0, aguardando autorização para cruzamento do campo, Sierra. Faixa para a Golf, autorizado, é posta no ponto de espera. Fox, chamou a torre? Ali, mantém pistola 7, o meu Tango Fox. Baixa Delta Uniforme, Lima, Mike, é forte na Quebec. Lima, Mike, vamos trabalhar na Quebec, o Delta Uniforme. O Fox, Fox Serra, mantém a perna contra o vento, aguarde para cruzar o campo. Mantendo a contra o vento, da 1-0, obrigado. Tango Romeu Golfista. Escuta, controle, proteja. Vou direto a rotatória do Santarão no meu pé, o Romeu Golfista, reporta de volta. Do rotatório no meu pé, vai reportar visual, Romeu Golfista. Confirmar, controle, o agente de pouso do Romeu Golfista para o 9-0, ok? O Mike te alerta, prossegue 2-0. Eu vou visual, Romeu Golfista. Negativo, ainda não. O plano do senhor é instrumento ou visual? Visual, senhor. Sim, para o controle, Romeu Golfista. A chegada do uniforme mantém a posição na taxa de Quebec. Chama estabilizada. Até o Romeu Golfista, controle. Escuta, controle. O plano de voo do senhor é instrumento ou visual? Visual. Visual ou instrumento? O controle não copiou. Visual para o Romeu Golfista. Vou prosseguir para a rotatória, Romeu Golfista. Gente, Romeu Golfista. Controle, poderia confirmar o Mike Alhafa 10-2000, é isso? Afirma, Mike Alhafa, 2 mil pés com 015, reporte estabilizado. Acha mais estabilizado 2000, a fatia mais. É o corrido, Mike Alhafa. Alfa, reportilha. Autorizado táxi via Alfa, reportará na Juliette, Juliette Alfa Vitor. Juliette Alfa Vitor, confirme para qual parte você vai prosseguir. Juliette Alfa Vitor, prossegue para o parte da Aerostar. Gente, Juliette Alfa Vitor, autorizado ingresso na Juliette, parte 1, na Lima, chame torre 118.95. Autorizado em ingresso na Juliette, na Lima, torre 1895, Juliette, Alfa Vitor. Deixa para 4 mil pés, ajuste 015. 4.000, 1015, azul 2725. Sono 7, vento 120 graus, 10 nós. 3, aguarde para iniciar o pushback. Aguardo, 20, se passar de 20 milhas, você reporta com a coisa. Podia repetir a mensagem, por favor? Se eu passar mais que 20 milhas, reporta com a coisa. Positivo, reportarei se passar de 20 milhas, grato. Dono 962, voo do NETTAP. NETTAP, 962. Controle Salvador, boa tarde, azul 6962, quente da Juliette. Azul, meu nome...